Vitória Salvador, o refugio é 15, levando o Fátima 1 no posição 3. Grato, bom dia. Gente, bom dia, Luiz, que o Juliette Índia. Salvador, bom dia, o voo 1021. Bom dia, voo 1021, informação em curso Delta, aguarde cópia. Guardando, pode adiantar a saída prevista. Da Euleda, direto Bidev. Prato. Controle é Web, Whisky, Juliette, Fox. Whisky, Juliette, Fox, Trot, prossiga. Transação de reboque. O pátio 6 para o pátio 1. Posição 5. Vendido posição 5 do pátio 1. É, o gate. Gente, o Whisky Juliette Foxtrot é autorizado início do reboque, reposte no término. Será? No 02, eu não copia. Copia o voo no 021. Voo no 021, no Rio de Janeiro, aprovado nível 360, via Peruísque 50, Bidev, UP November 857, Serra Golf Romeo, UP Zulu 16, Gruf, UP Zulu 14. Decola da pista no 0, perfil da Dael Leda, pós direto Bidev com curva à direita. Transponder 55 no 4, controle 199, decimal 8. Autorizado Rio Dumont 360, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Gru, São Pedro do Luno 4. Decola 10 na Dael Leda Bidev, 5514, 198 no portão 612, eu vou 10021. Vou no 021 no cotejamento correto, chame pronto. Camarão. Estacionamento, TAN 3601, na posição 08. TAN 3601, não livre, chame para o táxi. Camarão, táxi 3601. Whisky Juliette Foxtrot na escuta. Na escuta. Reporte para o ingresso no pátio principal, ok? Ok, vamos iniciar o reboque agora. Puxa o estacionamento no 612, eu vou no 021. Meia dúzia, aguarda só um instante. Guardando. Torre tem uma previsão para voo no 021? 21 tem um tráfego no portão, hoje deve iniciar ataques. Só para não prender o tráfego, só mais distante. Pode acionar na posição? Afirmativo. Cliente, livre acionamento, aguardando o pushback do voo no 021. O Whisky Juliette Fox mantém a posição, aguarda ingresso para o pátio 1. Juliette Fox, service frequente. Tá 3601 estacionado para o táxi pronto com o PLD de 157, autonomia de 4 horas e 15, galeão como alternado, tá 3601. Tanto autorizado até o ponto de espera, o ajuste 1012, chame no ponto de espera pronto. Até o ponto de espera, chamada pronto, 3601. Após o TAM retaguarda, está livre, puxa. Vai aproximar o ponto para a capiteira 0, pronto. Autorizado a linha de colapso 10, uma centena com 612, eu estou em 3601. Autorizado a linha de colapso 10, 3601. Gol no 021, copiou o livre, puxa. Juliette Fox, está na escuta? Sempre. Autorizado, portão 5. Autorizado, portão 5. Lima 12, Trindade, eu falo. Na remota tá livre, 1155. Ali vem para um ataque do Rosa 5. Notan 3601. Sente. No 021 na escuta. Controle, o Whisky Juliet Fox. Parqueam. Bom, posição 5, obrigado, bom dia. Bom dia. Tan 3601 ao 09198, bom voo. 98, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Tan 3601, você escuta agora. Bom dia, Tan 3601, contato na decolagem, submantenha 360 conforme autorizado. 360, autorizaria a voar da ela presente, 3601? Afirmativo, 3601, fora de Dell. Torre, eu vou na 021. 021, tá pronto pro push? Cortou o motor e vai manter a posição por mais alguns instantes. E lhe chamarei novamente aí pra partida. Tô ciente então, chame para o pushback, acionamento. Chamará, graças. 3601, controle. Escuta, prossiga. A 3601, vou ir direto do bridge e chame o centro Recife, 3325, alternando 1251. 3325, 1251, vou no bridge da presença agora, 3601, bom dia. Bom dia. De 12, tá falando 0 da 10, ou 11. Pisada linha de colapso 10, 110 graus com 4 nós. Nível de colapso 10, gol 1155. 155, decolou aos 18, 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Correu gol 1021, novamente, pronto para o estacionamento no 612. Está pronto, tá autorizado, chame táxi. Eu chamo táxi no 021. Diego 1555, contato na decolagem, suba ao 360 conforme autorizado. 360 conforme, gol 1155.